Divino Oleiro. ZYJ752, Rádio Divino Oleiro AM, 1110 kHz. Transmissão em ondas médias, Florianópolis, Santa Catarina. Uma emissora que integra o núcleo de comunicação da comunidade católica Divino Oleiro, informando e evangelizando 24 horas por dia. Começa agora a transmissão da Santa Missa. Acompanhe todos os domingos, às 19h, a transmissão da Santa Missa, com o Padre Reginaldo Manzotti, direto do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba. Santa Missa, com o Padre Reginaldo Manzotti, todos os domingos, às 19h da noite. M1110 transmitiu Santa Missa. A sintonia certa no seu dia. A estação em qualquer estação do ano. A rádio que está ao seu lado. Rádio Divino Oleiro, na frequência do seu coração. Todas as segundas-feiras, às 4h da manhã, você acompanha o programa Em Romaria. Um programa que traz até você a informação da Igreja, a reflexão do Papa, informações do Vaticano, além de músicas. Em Romaria, todas as segundas, às 4h. Chegou o novo aplicativo da Comunidade Divino Oleiro. Você já baixou? Ainda não? É simples. Entre na loja de aplicativos do seu smartphone, Android ou iOS. Pesquise por Comunidade Católica Divino Oleiro e faça o download. Depois é só se cadastrar e ficar por dentro de tudo o que acontece na comunidade. Você pode se inscrever nos nossos encontros, ouvir pregações, assistir as transmissões ao vivo, enviar seus pedidos de oração, ouvir nossas rádios, doar para o projeto e muito mais. Tudo isso na palma da sua mão. Baixe agora mesmo. É o novo aplicativo da Comunidade Divino Oleiro, gerando interação e comunhão com você. A MVS Corretora de Seguros é uma empresa que está no mercado há mais de 20 anos e possui os mais variados produtos e serviços, onde você poderá fazer seguros pessoais para atender você, sua família e sua empresa. Tudo isso com a segurança e solidez das maiores seguradoras do mercado. Faça o seu orçamento. Ligue 3248-1222 ou acesse nosso site mvsseguros.com.br. MVS Seguros, porque a sua segurança começa aqui. Neste verão, a sua estação certa é a M1110. Nós, do Sicoob Maxi Crédito, acreditamos que a cooperação faz a diferença. Por isso, no dia 31 de dezembro, creditamos aos nossos associados 12 milhões de reais relativos aos juros da cota capital. Isso é o cooperativismo promovendo uma sociedade mais próspera. Para mais informações, converse com sua agência. Na hora de fazer suas movimentações financeiras, opte por quem faz mais por você. Sicoob Maxi Crédito. Invista no que te faz bem. A Rádio Divino Oleiro traz dicas importantes para o seu bem-estar neste verão. Evitar beber bebidas alcoólicas, pois o álcool aumenta a perda de água pelo corpo. Beba muita água fresca, água de coco ou as bebidas isotônicas. Procure evitar os refrigerantes, pois não matam a sede e diminuem o apetite, principalmente nas crianças. Esta foi mais uma dica da Rádio Divino Oleiro. Tenha um verão saudável. Não perca o Domingo Forte. Ofertas imbatíveis para começar a semana. Confira. Coxa com sobrecoxa Jaguar congelada, o quilo R$ 5,98. Filé de costela entrecorte maturata congelada, o quilo R$ 38,90. Café caboclo 500 gramas, tradicional e extra forte, R$ 11,75. Cerveja Opa Beer Parque Lata 350 ml, beba com moderação, R$ 1,99. Fralda Turma da Mônica